Rádio Interferência apresenta Catunda Baleia. É o Catunda Baleia. É o Catunda Baleia começando agora nesse instante, pessoal. Começando agora. Dentro da baleia, bora, mestre Jura. Que completou a maioridade. A baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus chefes de linho. E ele diz que se chama Jonas. E diz o quê? E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. Mas que doideira! E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Ai, por Deus. E vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Lobo, lobo. Até o fim. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. Diz o quê? E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. Mas que doideira! E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Ai, que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Como? Até o fim da vida. Até subir pro céu. É o Catunda Baleia no ar, nas ondas do espectro eletromagnético, na frequência de 91,5 FM, direto até você. Rádio Interferência. Tá na baleia, isso não é tabu. Espectro livre, mídia livre, mundo livre pra você e todo mundo. Oh, oh, oh. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, abate Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. Baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel. Que vai manter o preso da baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Até subir pro céu. O Catunda Baleia. Exatamente agora começa o seu programa favorito da sexta, o seu deleite vespertino casual. Catunda Baleia. O conto escondido da Copa. Acoplado à Copa. Acoplado à copa, corta-se a copa das árvores, cala-se o canto de milhares e capta-se o espectro dos ares. A culpa da copa cospe em nossas covas miseráveis, incorpora brigas seculares e higienizações pós-militares. Crápula essa copa escrava, FIFA. A cada 4 anos recapitulada, nesses seus países de acordos fáceis, populações dóceis, munições portáteis, repressões bem rápidas, mídia super pop, mainstream, super concentrada, super toda errada, só pra começar. Leis foram alteradas, quebradas calçadas, fora do lugar, viaduto novo passa e desce o rodo, para de morar. Vai para outro lugar, abusa do fato de estar do lado que dá para optar. E para quem não dá? Depois, acabando a Copa, Copacabana enfim dorme. Dorme-se no chão de novo, nas ruas da Zona Sul. O exército retorna, pelo menos eu espero, a fazer seu lero-lero e gastar nosso dinheiro. E a política retorna, a eleição tá chegando, e ainda tem muito ano pra passar, pra esquecer. Logo, logo a Olimpíada, na cidade do Rio, só de pensar me arrepio, o que será que vai ser? Até lá tem muito jogo, muito treino e muito esforço, dentro ou não da passeata. Esse nosso suor na lata bate quase o dia inteiro. O povo do Rio de Janeiro sofrido, esmeringuido num corredor de busão. Eu é que não abro mão de assumir a minha guerrilha e de cantar a gritaria, de acusar todo dia. Olha aqui o detalhe sórdido da sua corrupção. Não sofremos por causa dos monstros, não. Somos todos indivíduos, sociedade, mundo, tudo. Não Brasil, classe C, B, bosta de ilusão passada que a gente tanto gosta. Esse muro que não existe. Bota a cara, essa pica mostra como é que o de fora nos afeta tanto. E como o nosso próprio canto também pode ser sujo. Testa FIFA pra tu ver, testa de ferro não falta. Tenha a cara de correr pra frente, de viver na luta e crescer como gente. Tenha a força que te dá nas pernas pra aguentar 3 horas de pé no trem. Vai pra rua, vai pra urna, mas faça algo, faça mais do que só isso nunca é tudo. Você nem precisa ir, basta ser, aonde estiver. Ser alguém de se orgulhar, de não dormir, de se alertar. Ser alguém de ouvir, mas ser também de falar. Porque pluralidade também é se libertar. E a liberdade também é de chacoalhar. Um dia não muda a vida, mas todos os dias mudam o mundo. Um de cada vez e na vida de cada um de nós. E distração, o seu caminho é dançar, dançar.

assim eu não raciocino. Não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chato. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo. Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante. Ah, um ignorante. Por mim eu nem saía da minha cama. Deixa eu dormir. Eu gosto dos professores, eu preciso de um mestre. Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é a corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Ou que a minhoca é hermafrodita ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Não, a aula, matei a aula porque não dava. Eu não aguentava mais e fui escutar o pensador escondido dos meus pais, mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam. Esse não é o valor que um professor merecia. Ih, sujou, hein? O inspetor. Acabou a farra, já pra sala do coordenador. Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passar de ano, não tem outra saída. Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida, discutindo e ensinando os problemas atuais. E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada. Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Oh, não. Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Seriedade, pois na escola é onde formamos nossa personalidade. Vocês tratam a educação como um negócio, onde a ganância, a exploração e a indiferença são os sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio. Juninha, tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio. Mas é só verdade, pessoa. Eu sei, mas colabora. A estimativa inicial da CBF eram 2,6 bilhões. Já se gastou hoje 8,9 bilhões de reais. E dos 20 estádios mais caros do mundo, 10 estão no Brasil. Em cada assento desses 12 novos estádios, dos quais a exigência eram apenas 8, cada assento custa, em média, R$3.600. Se você teve grana para comprar ingresso para algum dos jogos da Copa e está sentado nesse assento nesse momento, sabe que eles valeram provavelmente mais do que você ganha por mês. Gastamos só em estádios o mesmo que a África do Sul e a Alemanha gastaram juntas em 2006 e 2010. E não vem me dizer que a inflação já avançou tanto assim. Quando é que surgiu o tamanho súbito interesse humanitário para o desenvolvimento no país de todos? Quem são esses todos que eu não conheço? São aqueles que encheriam a nova arena do campeonato amazonense? Juntando os 80 jogos do campeonato, não enche a nova arena, cuja obra foi parada inúmeras vezes pela fiscalização, contou com a trágica morte de 10 trabalhadores amazonenses. Parabéns, elefante branco. 90% de todos esses gastos foram emprestados, financiados ou pagos pelo governo de algum jeito, apesar daquele papo de que nada ia sair do dinheiro público. Cerca de 581 milhões foram gastos só na Arena Corinthians. 420 milhões em impostos a menos para a Prefeitura de São Paulo. O estádio do Mané Garrincha, lá em Brasília, tinha 700 milhões previstos a serem gastos. E agora, já gastou-se 1,4 bilhões. Isso é mesmo. Bilhões com B e não com M. M de maraca, inclusive. Que de 600 milhões foi para 1,2 bilhões. Bem, e o que o BNDES tem a dizer tudo isso? Tem a dizer que tira do Tesouro Nacional esse dinheiro a 12% ao ano e empresta para as empresas empreiteiras a 6% ao ano. E portanto nós, qualquer bebê que saiba fazer contas, percebe que é o povo brasileiro que está pagando. Lei 2.462 determina o regime diferenciado de contratações públicas sem justificativa necessária. A receita da FIFA será aproximadamente 9 milhões, duas vezes mais que na Alemanha. E o Brasil vai deixar de arrecadar 1 bilhão em impostos. IOF, IPI, PIS, PASEP, Código Confins, o caralho 4. Imposto de renda, até mesmo imposto de importação. E de 167 metas, intervenções e obras anunciadas por serem feitas, só 68 estão prontas. Mais de 20 mil famílias removidas nos últimos 4 anos no Rio de Janeiro. 9,3 mil estão em imóveis no Minha Casa Minha Vida. 5 mil recebem aluguel social e 6 mil foram indenizadas. A prefeitura reconhece que 1.720 famílias deixaram as casas em função das obras. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso esperar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso esperar. E quando eu choro eu tenho soluços, e os soluços estragam minha garganta. E além disso, eu uso lenços de papel, eles se desfazem quando molham. Meus olhos ficam vermelhos, irritados. Eu ainda não comprei meus óculos escuros. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe. Meu sentimento é de que tudo vai acabar. Tudo vai acabar, tudo que eu vivi, o lugar onde eu moro, de onde eu nasci, as árvores que eu plantei, tudo que se acabar por causa de preconceito imobiliário. Nem de progresso é, que o progresso está passando por outro lado da pista. Então, são as pessoas que eram para estar nos defendendo, as pessoas que a gente colocou no poder fazendo contra a gente. Sem um voto judicial, sem uma liminar, sem nada que ampare eles, só pelo simples fato de eles serem um poder público.

de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, nego drama. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong. Você se assemelha muito se tivesse comparado um incêndio na sua casa, e que você perde tudo, e que você não sabe o que fazer da vida com a roupa do corpo. Emoção forçada muitas vezes é quase isso. Assim, é uma coisa muito, que parece muito errado em todos os pontos de vista, do ponto de vista social, moral, ético e do ponto de vista econômico, porque não há remoção que você não pudesse fazer nas formas típicas via mercado, como você faz quando você está lidando com empresas, com proprietários, porque você oferecer uma alternativa tão boa ou melhor que faça com que a pessoa seja removida. A gente não está falando de um caso assim, de uma comunidade que tem 500 e tem um que não quer remover porque é chato, não quer sair porque é chato. A gente está falando de uma comunidade inteira que não quer sair. É óbvio que se tivesse uma alternativa um pouco melhor do que a que está sendo dada para eles topariam. A remoção forçada é isso, ela é o exemplo, ela é a materialização de uma visão que criminaliza quem é mais pobre, que trabalha a ideia do preconceito, porque esse mais pobre é também mais negro. Esse mais pobre do mais pobre, que é também negro, é também a mulher que toma conta da família sozinha, são crianças que não têm ainda 20 anos para sair na porrada com a polícia que está na sua porta, ou idosos, doentes. Então, ela é a expressão de tudo isso que a gente poderia dizer que existe mais perverso na nossa sociedade. Mas a guerra é cotidiana, a guerra não é batalha, a guerra é a vida inteira, é o campo simbólico das relações de poder. E a cada dia que você se lembrar de que demorou 5 horas numa fila e 5 meses para marcar em um serviço público, a cada dia que você se lembrar que paga 2 vezes pelo pedágio, pela TV, pela saúde, pela educação, paga o imposto e paga de volta, paga pela precarização, saiba que ela é planejada. Arme-se de munição, de ideias e de vontade. Aí você sente a guerra, além da batalha. Olhar, além de Copa, além de tudo, além de protestos, além. Além não só pra fora, além pra dentro. Além não só pros gringos, além pra nós mesmos. Além não só pros políticos, além pra seus vizinhos, além pra você, pra sua família, pro seu mais íntimo. Além de você, para dentro de você. que há de mais feio dentro de você. Por que não olhar? Levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro. Eu canto e canto e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém porque é um ensaio, às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro, escuro pra burro. Fico olhando a rua pela janela de casa. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa. Vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um. Tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu. Eu me cubro, olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho eu me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu pego no sono, preciso dormir um pouco. E sonha muito. E se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo. Eu ganho pra estar brilhante num dia útil, num dia útil, num dia útil, num dia útil, num dia útil, num dia útil, num dia útil, num dia útil, num dia útil. Thank you.